WWE, que tá mudando muitos planos aí pro Survivor Series. Acho interessante a gente falar, então, do Survivor Series, que acontece no próximo domingo, para você que vai estar ouvindo nessa semana do Survivor Series. Nesse momento, temos o seguinte card. A Raw Women's Champion, Alexa Bliss, enfrentando a SmackDown Women's Champion. No momento é a Natália. Mas, na terça-feira, Charlotte e Natália se enfrentam pelo título feminino do SmackDown. E rumores indicam que Charlotte venceria esse combate. Você acha que a Charlotte estaria vencendo por uma maior credibilidade aí para esse combate, Wallace? Eu quero que isso aconteça. Ah, seria bem melhor que a Natália, né, cara? Natália é chata. Qualquer uma é melhor que a Natália. Qualquer uma, mesmo? Certeza? É, tira umas aí. Ah, então, tá bom, que temos. Eu queria era um cashinho no Survivor Series. Então, isso pode, que eu queria. Pode rolar o cashinho aí. Então tá se aguardando muito. Bem, de Carmela e da Carmela, né? Então, quer dizer, a Charlotte. É, não tem outro. Ou pode acontecer já no SmackDown mesmo. Pô, mas se fazer dois cashinhos no SmackDown, você desvaloriza totalmente a maleta, né? Ah, também, né? Já fizeram mais um pouco. Perdeu o cashinho no SmackDown sem. Se você desenvolver o personagem, a rivalidade, pra ele segurar realmente a maleta. Então, pô, não faz, não faz no SmackDown, né? Não me faz lembrar do casting do Corbin, por favor. Falando em Corbin, temos a rivalidade entre o Intercontinental Champion, o The Miz, contra o Baron Corbin, rivalidade Rio contra Rio. Olha que interessante. E eles estão fazendo aí essa rivalidade aí no Twitter. E aí, Khan, o que podemos esperar desse combate aí? É, uma bosta. Temos um cara que tem uma gimmick muito boa contra um cara que não sei o que ele tá fazendo da WWE. Né? Então, eu tinha muita esperança no Baron Corbin, eu acho que ele tinha um certo talento para ser aproveitado, mas ficou muito claro que a WWE não sabe usar ele, não sabe explorar, não soube nem extrair o talento que ele mostrou. Então, assim, eu cheguei a ver assim, a rivalidade deles inicialmente e tô achando bem fraquinha. Não tem muita coisa pra esperar desse combate, não, cara. Infelizmente. Eu acho que o Demis vai carregar na gimmick essa match, mas questão de match mesmo, não acho que vai dar muita coisa boa, não. A gente teria na terça-feira Baron Corbin e Sin Cara pelo título americano, só que o Sin Cara se lesionou, então provavelmente que Baron Corbin esteja confirmado aí no combate. Temos também, próxima match, Enzo Amore e Kalisto pelo título do Cruiserweight. Que saudades eu tenho do Neville, gente. Volta, Neville, volta. Pelo amor de Deus. Vamos falar do Baron Corbin, é melhor. Vai se fuder, vai tomar no cu, Enzo Amore, o caralho. Tá visto ainda, mano. Sabe o que seria legal pra essa luta? Sim. Que deu o Itami debutar, só. Temos rumores do Itami e a única coisa menos ruim que seria essa luta, que o resto eu me recuso a falar. Sabe o que seria bom nessa luta? Não acontecer. Exatamente. Sabe o que seria bom nessa luta? Eu invadir lá com uma bazuca e atirar meus amores. Melhor coisa, herói da nação. Também mas, seria legal. Mas o Hideo Itami tá chegando, segundo as fontes internacionais. Será que ele salvaria essa divisão? Porque, porra. Mas não tá de porra nenhuma, poxa. O Neville não conseguiu salvar, o Austin Aries não conseguiu salvar, nem o Kalisto tá salvando. Você acha que o Ender e o Itami vai salvar? Não. O Neville deu uma outra cara. O Neville deu um up na divisão, sim. Mas não deu aquela audiência ainda pro John 5 Live. Você acha que o Ender e o Itami vai dar? Não, isso aí nunca. O Neville, ele é bom, assim, lutando, ele é ok. Mas, assim, questão okay? de... Ok? É, ok. Questão de... Ok? De audiência. Cara, é muito bom, cara. Para, ok. Que porra é essa? Na WWE, não. Na WWE, ele é bem limitadinho, tá? Eu gostava muito mais dele. Ele na NXT. Pega ele na NXT e ele agora na 205. É uma diferença absurda. Isso aí é normal. É padrão. Padrão da WWE. Eu tô julgando o Neville da WWE. Eu sei que ele é talentoso. Mas na WWE, ele é bem ok. Não, você não entendeu. Eu tô falando do Nero da NXT com o Nero do Main Event. Então, o Hideo Itami, ele além de dar esse up no wrestling, ele também dá audiência. Ele também tem uma gimmick interessante. E ele tá bem avulso na NXT. Ele tá na hora de subir já, porque ele tá super... Se eu não me engano, quando ele chegou na NXT, foi na época que o NXT virou o show, né? É, por aí. Se eu não me engano, tinha... Era a época que ainda existia FCW. Foi na WrestleMania 30, eu acho. Ele batendo, ele competindo no Battle Royale, né? Foi 31, né? Então. Na 31. Olha só. Ele foi eliminado pelo Big Show. É isso aí. Poderia, então, aparecer aí o Hideo Itami nesse combate e agredir os dois e ser campeão dessa porra. Era pro Hideo ser um dos principais da NXT ao lado e do Neo. Mas as lesões que ele teve fudeu muito com ele. Então, né? Ele se queimou, queimou ele demais. Queimou muito o filme dele. É, ele ficou um ano e meio parado, eu acho. Por aí. Muito tempo. É muito tempo, realmente. O que mais temos nesse card? Raw Tag Team Champions Cesaro e Sheamus, que venceram o Shield aí na última semana, enfrentando os Jay e Jimmy Uso, os The Usos. E aí, gente, esse combate aí? Os Usos estão fazendo grandes combates, e o Cesaro e Sheamus e o Shield também fizeram bons combates, gente. Eu só quero falar que perdeu o cinturão de duplas. Chupa! É Champion vs. Champion Match isso? Champion vs. Champion Chupa, Match. Pô. Rapaz, são quatro wrestlers muito bons. Assim, o Sheamus individualmente é muito bom, o Cesaro também. E os usos deles juntos são maravilhosos. Então, eu acho que vai ser uma baita de uma match. São três powerhouses, mas eu acho que vai ser interessante ver isso. Eu arrisco dizer que talvez seja a melhor luta do pay-per-view. Eu não tô muito confiante no resto. É, eu não sei o resto do card ainda, vou esperar você falar. Depois, no final, eu falo se eu também achei essa. Acho com certeza vai ser a melhor luta da noite. E eu acho que vai ter alguma interferência, sei lá. O New Day vai estar envolvido no combate contra o Shield. Será que o Shield poderia ser... É. Eles marcaram essa luta? Essa luta vai rolar de uma maneira ou de outra. É, vai ser adicionado, né? Só especular. Eles não vão deixar o Shield fora do... Ah, não, de jeito nenhum. Survivor Series. Vão... Dizem que o Roman Reigns vai retornar domingo. É, tá confirmado pra ele retornar na segunda-feira já no Monday Night Raw. Já? Já. Que mais? Temos aí os times, né? Vamos falar do time feminino e do time masculino. Primeiro... Time Raw com a Alicia Fox capitã, que porra, Alicia Fox, cara. Nossa, assim, a Alicia Fox é capitã, faz sentido porque ela é bem antiga na WWE, né? Ah, mas porra, quem mais antigo? Não tem, tá. Eu acho que ela é mais antiga da empresa. Mick James. A Mick James é part-timer. Ela sempre foi e sempre será. Mas enfim, então temos a Alicia Fox como capitã, Nia Jax, Asuka, Sasha Banks e alguém aí. A gente tem uma certeza. O time do Raw não vai perder pro time do SmackDown, que tem... Ah, Lee, vai falar? Tem alguém Lee como capitã. Tem Carmella, tem Charlotte, por enquanto. Tem duelo de capitã. Naomi e tem Tamina, com a Lana. Sensacional. Aquela merda. Que duelo de capitã, né? Alicia Fox até Beck Lynch. Assim, eu acho que o time Raw não vai perder, porque, porra, é muita luta da Asuka, né? Quem vai pinar a Asuka? Não vão eliminar a Asuka como... a não ser que ela abandone o... Ela pode abandonar o time, porque ela voltou bem debochando de todo mundo, né? Ah, então talvez ela tome um rollout, alguma coisa do tipo. Ou seja desqualificada, ou abandone o time. É, pode ser que alguém do próprio time ataque ela. Mas, assim, tem classificação pro count-out ou alguma coisa assim? Tem. Ah, então vai ser isso. A Nia Jax, ano passado, foi eliminada por count-out. Ah, então vai ser assim. Ela deve ser eliminada por count-out. O Braun Strowman também. É verdade, verdade. O James segurou ele. Segurou o pé dele, né? Verdade, o Braun também. Pô, é um combate aí que, pô, o que vamos esperar disso, gente? Não, já pode acontecer da Asuka perder a investimento. Se a Nia Jax perdeu a invencibilidade no main roster no Survivor Series, por que não a Asuka? Porque a Asuka... Não, a Asuka tá muito over, gente. Tá muito over. É, o nível de diferença de como elas foram bocadas é enorme. Vai rolar uma traição mesmo. Talvez seja até por isso que eles estão fazendo a Asuka ser debochada assim, entendeu? Vai que a Paige ataca aí, ó. É, ela pode ser. Eu acho que o final dessa luta vai ser boa. Quem sobrar vai fazer um baita final, mas o resto da luta vai ser uma bosta. Agora temos tipo aí... Assim, Vai lá. Não, só completar. Você pressupõe que a match vai ter 15 minutos. Você pode tomar um banho, cagar, fazer o que você quiser em 12. É, pode ser. Agora, time Raw masculino contra time SmackDown. Time Raw, Kurt Angle como capitão, Braun Strowman, Finn Balor, Samoa Joe e Jason Jordan. Força mais que tá pouco. Jason Jordan. Não tinha outra opção melhor pra gente pôr nesse time do Raw, gente? Eu. O cara só sabe... Ele tem um move só, cara. O Jason Jordan. Suplex. Só o suplex. É só isso. Suplex que até eu pesando, mesmo com um elefante pequeno. É, o pessoal falava do John Cena com 5 moves. O Jason Jordan tem 1. Quem que deveria dar esse lugar aí, gente? Cara... Tem muita gente. Ah, tem gente demais. Mas que não melhor. Tá envolvido em nenhum combate aí. Ah, não, aí é mais difícil. Ah, nem tanto, peraí. Vou pensar aqui. É porque eu não tenho roster aqui. É, eu tô tentando imaginar também. Cara, eu acho que o Elias seria um cara legal pra estar nesse time, pra colocar os rios contra, aliás, o Finn Balor e o Kurt Angle. Ia ser um problema, hein? Ah, será? Ah, o Elias se mostrou legal, interessante ele. Não, sim, ele cresceu bastante, né, o Elias. Ele evoluiu bastante. Eu sempre gostei dele. Mas o Roman Reigns vai estar envolvido no outro combate. Mas vai fazer sentido, até porque o John Cena tá no filme do SmackDown. Então, deixa eu abrir o roster do Rock. É, mas faz sentido, cara, botar o Roman Reigns. Não. Cara, não. Kane, põe o Kane, velho. Não voltou o over pra caralho? Faz sentido. Bray ele Wyatt, voltou no Hall. O Bray tá liberado também pra competir. Eita, Bray Wyatt e o Finn Balor ali juntos, né? Você quer zoar? Põe o Kurt Hank. Não, aí zoar demais. Né? Aí eu queria que o SmackDown vença. Põe o Matt Hardy, caralho. Tá sem fazer nada. Eu acho que é o Matt Hardy. É o nome mais credível que Jason Jordan, né? Ah, com certeza. Você quer pôr não, um mas, monstro? Põe o Luke Gallows, põe o Anderson, porra. Caralho, é mas esqueceu. Eu não entendo que a WWE não aposta nos caras. No clube. É verdade, eles são muito bons. Pra mim, o melhor bom é o Matt Hardy. E olha que eu não gosto deles, hein? Eu seria o Matt Hardy. Eu colocaria o Matt Hardy nesse combate aí. Se o Jeff não tivesse lesionado, se não tivesse lesionado, seria ele, eu acho. Quem? Se o Jeff Hardy não tivesse lesionado, seria ele. É, o Matt Hardy, ele fisicamente tá acabado, né? O Jeff Hardy ainda faz uma gracinha, então ele seria uma escolha melhor, mas já que ele tá lesionado, é foda. Coloca o Matt Hardy pra alegria do Okami. É. E o time do SmackDown, que tem Shane McMahon, temos Randy Orton, temos Bobby Roode, temos Shinsuke Nakamura e... John Cena é puta o... Puta que sei, pô. Eu? O Shane agiu como Rio a rivalidade inteira, invadindo o Raw, falando que eles mereciam. E aí coloca o John Cena, que é o grande face da empresa no time do SmackDown. É, vai entender essa questão. É lógico. Eu desconfio de uma coisa. É. Pode ser que o Kevin Owens e o Sami Zayn atrapalhem o time do SmackDown nesse combate. Eu acho que eles vão ao Monday Night Raw, depois desse combate. Tá bem provável. Eu acho que o SmackDown vai ganhar. Eu também acho. Eu acho que o Raw ganha por causa de Kevin Owens e Sami Zayn. Faria algum sentido mesmo, mas sei lá. Se for olhar assim, sem interferência, Raw ganha. Qual time é melhor? Raw ou SmackDown? SmackDown. Corinthians. Não, pera. E o Léo fica doido, até fico calado. Não, eu já. O campeonato brasileiro acabou. Pra mim acabou. Eu tô torcendo pro 15. Não tô torcendo pra ninguém, mas. 15 é PMDB, pô. Não. Sai dessa. Melhor que 13. Enfim, pra não voltar pra política então. Vai ser um bom combate? Sim. Sim, simples objetivo. É. E aí, galera? Mas eu acho que vai ser bom sim. Mas o começo vai ser ruim, porque sempre é fraco esse começo dessa luta. mas depois vai ficar bom. O finalzinho ali também, do meio pro final, acho que vai ficar bem interessante, porque o começo vai sair os dois aposentados em atividade, né? Será? Eu acho que... Ih, eu acho que não. Acho que eles vão forçar demais o Kurt Angle. Nossa senhora. Estão forçando muito? Porque eu tô sabendo que ele tá lutando, mas eu não vi as lutas dele, porque... Eu não, me... só de foi contra o Capitão... Eu acho que o último do Monday Night Raw eliminado. Se for eliminado. Eu acho que ele vai ficar. E talvez pine o Shane. Com certeza. Ou se não, faz o Shane da Tap Out, né? Também, não duvido de nada. É. O Shane tá bem nojentinho também, né? Tem várias possibilidades. E aí a gente chega ao último combate, então. Campeão Universal Brock Lesnar contra o Jinder Mahal da WWE. AJ Styles. Mahal perdeu, gente. Ah! Oh, chupa, glória. Chupa, Vitor. E aí, gente, o que a gente pode? Esse combate... A WWE mesmo não confiou no Mahal pra fazer um bom combate com o Lesnar, porque o Lesnar não tá fazendo um bom combate com ninguém ultimamente, né? Ia ser squash. Eu continuo achando que vai ser squash. Não, vai ser. Não. Só que o AJ Styles, né? Isso? Como assim? Vocês acham que o Lesnar vai squashar o Styles? Respeita meu Styles. O Lesnar venceu o Braun Strowman com um F5. Na teoria, ele teria que vencer o AJ Styles com suplex. Com suplex. Deixa eu te perguntar, quem é Braun Strowman? Mas aí a gente tá falando do monstro, né? Que monstro. A gente tá falando de gimmick. De gimmick, né? Que é o monstro, né? Não, mas mesmo assim, o Braun Strowman não é esse monstro todo. O Brock Lesnar é a besta. É uma besta maior que o monstro. Então, não tem discussão. Então, a besta ganhou fácil... Digamos assim, com um F5 do Braun Strowman. No Samoa Joe também. É, é verdade. Nossa, essa aí, quando o Samoa Joe foi ridículo. Não fala, não, cara. Na teoria, é igual o que a WWE inteira. Quer fazer? O Lesnar indo até o WrestleMania, batendo em todo mundo, esquachando todo mundo pra chegar no Roman Reigns e aí sim. Pra perder. É, basicamente isso. Mas é por isso que eu acho que o Lesnar não vai esquachar, porque ele tá vindo em baixa. Só o match bosta. Então eu acho que ele não quer dar um upgrade pro Lesnar. Eu acho que ele ganha, tá? Do Styles. Mas vai ser uma baita de uma luta. Né? O Styles não vai perder assim. Ele não foi campeão agora pra tomar um squash. Sei lá, viu, cara? Tipo assim, o AJ Styles, vamos dizer assim, é um fraco, assim, de fisionomia. Como é que ele vai bater no Lesnar, cara? Bate, cara. Que isso, bate sim. O John Cena. Mas o John Cena é forte, cara. E o Styles já bateu de frente com o John Cena. Sim, mas eu tô falando de caso de fisionomia. Não, mas o Vince não vai deixar um cara magrelo bater no Brock Lesnar, sei lá. Não, ou então. Pode ser um combate com um DQ com o Mahal interferindo. Você não descredibiliza nenhum dos campeões. Só que daí seria um final merda pro combate principal. Sabe o que seria ideal? Se tivesse um cash-in, igual foi na WrestleMania. Então, aí seria sim, o canal. Você poderia fazer o Baron Corbin fazer o cash-in em cima do AJ Styles. Exato. Aí seria ideal, não. Aí você fazia ele ganhar, ele fazer o cash-in, ganhar, pronto. Seria muito mais legal, cara. Tipo assim, começa a luta, aí o Brock Lesnar desce o cacete no AJ Styles, o Bagulho aproveita e vai lá, faz o cash in, perde, aí o AJ Styles vai estar distraindo com o Baron Corbin, o Lesnar vai lá e finaliza. Aí nem foi o AJ Styles lá embaixo, apesar que vai perder lá na Índia, que todo mundo sabe disso. O AJ vai perder na Índia, tem o live event, é o capaz de perder antes, né? Ele está sendo anunciado lá na Índia como duas vezes campeão já. Não, eles estão anunciando lá que o AJ Styles o duas vezes campeão. Duas vezes campeão de Jinder Mahal. Então, não, isso aí, mas o Mahal ganhou uma vez só, não? Então, por isso. Ele teve que ganhar antes. O evento na Índia é só em dezembro, então não tem tempo pra rolar essa rematch aí. Ah, não, então, só vai acontecer. Não, é fato, né, que acontece isso. Que na Índia vai, porra, vai vender pra caralho, né? Eles vão pegar só a maior arena que tiver disponível lá na Índia e vão botar milhares de pessoas lá e vão vender por força. É, vai ter que tirar os animais, né, dos lugares, que lá só tem bicho. Olha só, xenofobia fácil. Caraca, rapaz, que isso, cara. Só tem cobra lá. Vaca tem pra caralho mesmo, porque é sagrado. Não, vaca é a esposa dos caras lá, é amante. Nossa. Ah, esquecemos do provável Shield New Day. Vai ser uma bosta, mas vai dar um hypezinho legal. É só pro Roman Reigns voltar e ganhar. Não, vai ser um bom. Bom, deve ser uma match boa aí, mas. Eu acho que vai ser uma match boa. Bom, eu acho que vai ser uma luta rápida. Sabe o que eu acho? Eu acho que vai ser. Eles vão anunciar ou um handicap match 3 contra 2, e aí o Reigns aparece depois pra fazer surpresinha, e aí já chega fazendo aqueles moves da Shield lá em cima da mesa, e o cara é 4, ou 2 versus 2, e aí depois o Roman Reigns chega, interfere na luta, e eles arrebentam todo mundo, e o New Day ganha por disqualification. E o que estranha, a gente passou o card inteiro e não temos Kevin Owens e Sami Zayn. Opa, opa, opa, opa, peraí. Essa foi uma de John Kleber agora. Então, pessoal, espera só um pouquinho, o vídeo ainda não acabou. E, pra quem não sabe, eu sou o Vitor, eu sou aquele que faz as edições aqui do Talking About Wrestling. E também participo, vez ou outra, aqui também das discussões na mesa aqui sobre wrestling, né? Até porque tá o nome Talking About Wrestling, a gente tem que falar de wrestling, né? Não é de futebol. Mas, enfim, por que que eu tô fazendo esse adendo aqui no final do vídeo? Porque... caso vocês não sabem, né, a gente fez essa gravação dessa edição na semana passada, então algumas informações ficaram um pouco, digamos assim, um pouco ultrapassadas, né? Então eu tô aqui apenas para fazer algumas considerações para atualizar aqui o podcast, que ficou muito bem gravado. Então desde já agradecer o pessoal, o Léo, o Wallace, o Rafa e o Khan, que participaram dessa gravação. Ficou muito boa a gravação e eu quero fazer algumas considerações então dos combates e também de algumas coisas que foram atualizadas para o Survivor Series, começando principalmente, primeiramente, melhor dizendo, que Charlotte Flair ganhou o combate contra a Natália no último SmackDown Live e ela enfrentará Alexa Bliss, está confirmado, no Survivor Series. Alexa Bliss versus Charlotte Flair, a campeã do Raw contra a campeã do SmackDown Live. E também vale lembrar que foi citado nesse podcast que o Sin Cara sofreu uma lesão num live event da WWE e realmente sofreu uma lesão numa luta contra o Baron Corbin, mas ele se recuperou, tanto que lutou no SmackDown Live, só que acabou perdendo o combate, então o card continua igual para o combate entre o campeão intercontinental The Miz contra Baron Corbin, o campeão dos Estados Unidos. E também, acho que foi a maior surpresa no último Monday Night Raw, que foi a substituição de Jason Jordan por Triple H, né? Porque teve um combate lá entre Jason Jordan e Bray Wyatt voltando ele tava com meningite e tal, tava doente, e Jason Jordan enfrentou Bray Wyatt numa singles match, né? Porque o Kurt Angle queria que ele provasse que ele era digno de estar no time do Raw para o Survivor Series. E, se eu não me engano, ele acabou vencendo a luta. Só que o Bray Wyatt atacou Jason Jordan e no kayfabe acabou lesionando o filho do Kurt Angle, né? E o Kurt Angle teve que tomar a decisão, né, de substituir o Jason Jordan para o Survivor Series. O Jason Jordan ficou naquela, pai, não me substitua e tal, como um filho mimado, como sempre é. Mas, enfim, eu sei, ele não tava querendo ser substituído, porque ele queria lutar no Survivor Series, né? Acho que é um desejo de todo lutador. Mas acabou que Triple H invadiu o ringue, invadiu a arena, porque o Kurt Angle não tava conseguindo tomar essa decisão, porque ele tava em dúvida, mas o meu filho tá lesionado e tudo mais, mas eu não, é meu filho, ele tá pedindo pra mim, e agora o que que eu faço? Então Triple H invadiu a arena e falou simplesmente que se ele não toma decisão, então eu falo, o quinto nome para o time Raw do Survivor Series sou eu. Então Triple H está no lugar de Jason Jordan. Então, só atualizando aqui, de cabeça aqui, eu não vou me lembrar agora de... Eu não tô olhando o card que nem nada, então vai de cabeça. O time do Monday Night Raw vai ficar com Finn Balor, Samoa Joe, Braun Strowman, Kurt Angle como capitão do time Raw e agora Triple H. E o time do SmackDown, só lembrando que vai ser o Shane McMahon capitão, Bobby Roode, John Cena, Randy Orton e Shinsuke Nakamura. E também uma outra notícia é que, segundo algumas informações que eu vi, eu tenho que confirmar isso aqui certinho, mas qualquer coisa eu vou deixar aqui no, nos comentários essa notícia, se ela for verdadeira ou não. Então vai aqui nos comentários, se ela for verdade ou não, eu vou deixar aqui embaixo, de que o live event falado pelo Léo, né, que ele disse que o Jinder Mahal estava sendo anunciado na Índia como duas vezes campeão, né, bicampeão da WWE, esse live event foi cancelado. Então vou buscar algumas informações, mas se eu não me engano, esse live event foi cancelado e os planos então mudaram de vez para Jinder Mahal. E agora nós temos que esperar os próximos capítulos do SmackDown Live, caso o Jinder Mahal vai voltar ou não a ser campeão, mas com esse live event na Índia cancelado, as chances dele se tornaram muito e muito menores, melhor dizendo. É, foi falado aqui no final sobre o suposto combate entre The Shield e New Day. Esse combate foi oficializado no último Monday Night Raw e culminou na terça-feira com a invasão do The Shield no combate entre o New Day contra uma dupla que eu acabei me esquecendo o nome agora. Oh, misericórdia. Ah, Chad Gable e Shelton Benjamin. Foi Chad Gable e Shelton Benjamin? Eu acho que foi. Eu creio que foi. Então, foi esse combate. O The Shield entrou, invadiu e culminou na invasão do Raw. Enfim, foi um bom main event de SmackDown Live. Esse combate foi confirmado de vez para o Survivor Series. Algumas informações que vão se desenrolando com o decorrer da semana. E até domingo, no Survivor Series, nós teremos a conclusão desse pay-per-view que está sendo muito aguardado pelas pessoas, que está sendo muito aguardado por mim, por todos do Talking About Wrestling. E esperamos nós que seja um ótimo pay-per-view. Eu espero que seja um ótimo pay-per-view, que as pessoas, que a WWE possa nos surpreender. Então, pessoal, esse foi o vídeo, esse foi o nosso Talking About Wrestling, com as nossas expectativas para o Survivor Series. Então eu quero pedir para você que está chegando aqui hoje no canal, para você se inscrever aqui. Se inscreve aqui no canal, pessoal, você vai gostar. A gente está com um projeto para lançar pelo menos um vídeo por semana aqui no canal. Então, galera, se inscreva aqui e não se esqueça de ativar o seu sininho para você sempre receber as notificações de quando sair vídeo aqui no canal. Deixe seu like, porque isso ajuda bastante a gente, isso mostra para o YouTube que você está gostando dos conteúdos aqui do canal. Coloque aqui nos comentários sugestões de temas que vocês querem que a gente discuta daqui por diante. E não se esqueça que aqui na descrição vai estar as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Twitter e o nosso blog. Então acesse aqui nos comentários, acessa lá, nos siga nas nossas redes sociais e acesse nosso blog, e a gente agradece bastante. E também lembrando que aqui nos comentários também vão estar os projetos do pessoal do Talking About Wrestling, né? O Léo, que tem o seu podcast, né, com seus amigos, que fala sobre rock e tudo mais, o Doublecast, vai estar aqui na descrição. O Khan também tem um podcast sobre futebol americano, onde ele comenta com outras pessoas, outro pessoal, fala sobre a NFL, enfim, fala sobre esse mundo do futebol americano. Então, se você gosta, vai aqui nos comentários, também siga o pessoal lá do No Flags. E também não se esqueça que o nosso amigo Wallace tem o seu canal no YouTube, vai estar aqui na descrição, ele comenta sobre o wrestling no modo geral, vai estar aqui embaixo na descrição, não se esqueça, então vai lá, se inscreva no canal dele, o Ed TV. E também tem o meu canal no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, onde eu falo um pouco sobre filmes, sobre séries de vez em quando, filmes de heróis, sobre heróis no modo geral, e também ultimamente tem falado um pouco de wrestling lá. Então corre aqui embaixo, se inscreva no meu canal e espero que vocês gostem. Então, pessoal, o vídeo foi esse hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo Talking About Wrestling, pessoal, e bom Survivor Series a todos. Só para encerrar, fiquem agora com o sucesso, mais novo sucesso de Gilberto Barros, nosso eterno leão, acorrentado em você, para encerrar com chave de ouro esse maravilhoso podcast. Acorrentado em você, estou me sentindo acorrentado, morrendo de tanto te querer, coisa de quem está apaixonado. Acorrentado em você, estou me sentindo acorrentado, louco pra fugir dessa prisão, só querendo ficar do seu lado.